Se você quiser ser meu namoradinho e me der o seu carinho sem ter fim, pra você eu digo sim.